és a razão da minha vida, o motivo de toda alegria. Em todo tempo louvarei, adorarei a ti, meu rei. Eu adorarei. Meu coração pulsa teu nome, meus pensamentos chamam por ti. Tu és a razão da minha adoração. Tu és o motivo, da minha salvação. Tu és a razão da minha vida, o motivo de toda alegria. A ti, meu rei, eu adorarei. Oh, oh. Meus sentimentos foram sarados, o meu amor foi restaurado. Jesus, estou apaixonado. Estou apaixonado por ti. Tu és a razão da minha vida, o motivo de toda alegria. Em todo tempo louvarei, eu adoro a ti, meu rei, a ti, meu rei. Hoje meus dias são cheios de glória, meu coração traz a memória quando a ti me entreguei. Pra sempre teu serei. Tu és a razão da minha vida, oh, tu és o motivo de toda alegria. Oh, Jesus, em todo tempo meu rei, oh, oh, tu és a razão da minha vida, o motivo de toda alegria. Tu és em todo tempo. Em todo tempo, eu te louvarei por tudo que tu fazes, por tudo que tu és. Eu te adorarei, Senhor. Não há outro que pode curar meu coração, nada desse mundo pôde me tirar da escuridão. Somente tu, Jesus, com teu amor, com teu poder, Senhor. Oh, oh. Tu és a razão da minha vida, o motivo de toda alegria. Em todo tempo louvarei, eu adorarei a ti, meu rei, a ti. Majestade, eu adorarei em tua presença, oh, a ti, meu rei.